Salvador, bom dia, é o TAN 3601. 3601, bom dia, informação em curso hotel Congonhas, nível 360, copia? Pronto, tá cópia, senhorita. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4, 1-6 no transponder. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, decola da 1-0, curva direita, saída da El, transição Leda, prossegue Bridge, upper Zulu 1-6, parada aí, rota do plano, no controle 208 e o transponder 5-4-1-6. Correto, portão 9, chama pronto, pushback acionamento, TAN 3601. Chamará quando pronto para pushback acionamento, TAN 3601. Salvador, TAN 3601 para pushback e acionamento. 09 autorizado, reporta táxi, TAN 3601. Autorizado, reportará para o táxi, TAN 3601.